JBOSCA, agradecer. JBOSCA, mantém a escuta do controle Salvador. O Vitor Mike Quebec está mantendo um no meu pé. Vermelho chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Porta estabilizada no localizador. Se eu não tenho no sistema para 17:15, aguarde você caso na sua sala de tráfego. Voltaram no 376. Ciente, voltaram no 376. Intensidade e clareza 1, não confirme? Eu não entendi o problema. O Romeu Lima, Cinch, livre o Texan para ingresso. Aprovado nível 3, 4, 0. Decola pista 1-0, PCU de saída da EL, Leia da Bridge, intercepta UPS do 1-6, após conforme a rota do plano. Transponder 5-1-2-3, controle 1-2-0, decimal 8-0. Ponto de espera, camisor 1895, ajuste no 018, bom voo. São 3192, desça para 3010, que é negar 10 no 8. Tem restrições em TAP. Ok, para 3010 no 0 no 8, e pode considerar a restrição de altitude de TAP, tá? 3192. A intensidade continua a mesma. Quem está livre ingresso, chame alinhado e pronto. Romeu Lima. Completa sinal LS, chama torre 102.95. Tá, 118.95, TAM 3154. Top 7. 154, já me passando estranho, trem baixado pelo lado. Ok, então a linha decola sem parada, vento 150 com 10, Oceania 315. Oceania 2.13, copia. Quanto copia, Oceania 2.13. Oceania 2.13, da linha 1, aprovada nível 3.8, correção 3.60, aprovado. Decola pistão no 0, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o pêndulo 1.0, após conforme rota do plano. Transponder 5102, controle 120, decimal 80. São 360 para o Galeão, decolada 10. Da Euleda Bridge, intercepta o pêndulo 1.0, transponder 5102, controle 120, 80, 2.13 após SMAP e voa conforme a rota do plano. Eu peso 1.0 SMAP após conforme a rota do plano. Cotejo. Afirmativa, após SMAP, voa conforme a rota. Oceania 62, 1.13. Oceania 2.13, correto, chama a missão. Vamos lá. TAM 3561 no direto Lessa. Lessa, obrigado. Oceania 6315, controle de Salvador, contato radar, sobe mantém 360, voa Leda da Presente. Leda da Presente, 360, Oceania 6315. TAM 3561, chama Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. Recife, confirme. Frequência 1260, alterna 1288, TAM 3561. 6088, obrigado. Papa, Mike Echo Delta, mantenha-se com referências visuais. Ajuste em Salvador 1018. Quando pronto para a descida dessa para 500 pés, reporta através de situação. Passa levando via Echo. Passa 3154, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Táxi Alfa Juliette, portão 09, né? 3154. Restrito nível 340. Restrito 340, também está presente. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Mantenha as condições visuais. O seu pé escorredor até reporta no farol da barra. A rádio opção de ideal é 315. Conclua a mil pés e a prova de cima. Romeu Lima, informo um Airbus na final do procedimento. Está a meia dúzia de milhas em suspensão de uma hora. Após a passagem do Airbus, está autorizado a autorizar o destino e aguarde para seguir. Ok, mantendo meu pé, mandou levar. Salvador, boa tarde, Oceano 6142 decolado. Oceano 6142, contato radar, sabe, mantenha 350, saída PUCA. PUCA 350, 6142. Estabilizou, IADS, 3192. Então, 3192, completa final, chama a torre 10895. É, vale 295, 3192, até daqui a pouco. Romeu, Romeu Lima, informo que temos mais um caso em aproximação, mantenha o corredor. Viu? A mesma disse que não recebeu o seu plano, ok? E entrando em contato com a sala de tráfego militar, a mesma está retransmitindo para a sala civil e assim que chegar lá vai ser transmitido para a torre e o centro Recife. Aguarde. Romeu, Romeu Lima, autorizado direto de China, aguarde para a subida. É Lima, transição da para a copa e aguarde. O acionamento é por conta e risco. O solo não autoriza o acionamento, ok? Rumo 648, forma tráfego 12 horas 3 milhas, rumo noroeste, mantendo o número pé, um bravo eco 58, não interfere na aproximação. Motivo crítico, número 48. Mike Eco Delta, chama Torre Salvador, 118.95. 76, copia. Voltaram no 376, Natal, aprovado nível 1950. Decola pista 10, preciso sair da Conde, curva à esquerda, Golf 677, Mike Charlie Oscar, direto. Transponder 5140, controle 120, decimal 80. Fechamento correto, livração na parte militar, chame para o táxi. Contato com o CNM 213, nós somos tempo de 2, com a Cristina com 2, tempo 3:40, alternando com 1. Ciência, CNM 213. Em frente, Índia, ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 018, bom curso. 018, torre hoje, 895. No 895, a torre. Boa tarde, Santa Nenhum 92, Jana Alfa. 3192, boa tarde, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Copia. Olimpo 01, Natal aprovado nível 230, decola pista 10, preciso sair da Puca Caju, curva, Puca Transição Caju com curva esquerda, intercepta Golf 677. Transponder 5125, controle 120, decimal 80. Olimpo 01, confirme nível autorizado. Olimpo 01, cotejamento correto, liberação lá no pátio militar, chame para o táxi. Uno 42, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. Olimpo 42, copiou o controle? O CNM 142, chama agora o centro Recife 126.85, alterna 12545, bom voo. 2645, obrigado, uma boa tarde. Voltaram no 376, ajuste no 018, táxi aprovado via parte militar, é transporte e ponto de espera hotel. Confirme, hotel B. Ciente no ponto de espera hotel, mantém chama turno no 861-1895, corrigindo para ingresso na pista. Boa tarde, controle, Oceania 6213. Oceania 6213, boa tarde, contato radar SAB, mantenho 360, boa Leda. Leda, obrigado, e SAB 360, 6213. Na 6326, desce para 2000 pés, que é negar 120 no 8, sem restrições de impacto, autorizado ILS, sem parque estabilizado. 2000, confirmando ajuste no 08? Afirmo. 2000 no 08, tem o portal estabilizado, 62-3262. Duna, 62-3226? Autorizado Duna, reporte estabilizado localizador. Mano Duna, 6326-2000. Ele? É, abraço. Quem? Hermes. Oh, valeu, um abraço. Portão 02. Alfa e Juliette para o 02, gol. aérea 1376, contato radar, sobe mantenha 150, saída Conde. Conde até 150, 376. Confere 1376, tome. Leia 2, ano 3, chama Centro Recife 1251, na alterna 1-3325. Com Recife agora, bom dia, aliás, tarde já. Boa tarde, bom voo. Azul 4131, coordene com a equipe de saúde após o parqueamento do Boeing da Gol ao lado no 02, sem direcionar sanitário. Após o parqueamento do aeronave da Gol, vai parar no 2, sem direcionamento do Boeing. Opa, Romeu, Romeu, Romeu Lima, chama Recife, 1-2685. Utilizador, Oxa, 6326. Poxa, né, 6326, completa final LS, chama torre 1-1-8-9-5, bom pulo. 1895, obrigado pela coordenação, senhorita, bom trabalho.